Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. En hulle sê die aand voor die tyd sit hulle nou lekker om die kampvuur en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. Die boer begin en hy sê, ja nee, kyk eendag, het was ek, my skoonpa, my swaar. En weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons, manne, vandag jag ons uistervark. En ons sê, nee, is reg, ons klim in die bakkie, ons ry ver en ons ry. Ons kom al by so'n mooi stuk koopgrond en ons sien een klomp diere, ons sien daar een kameelperd, en ons kyk nog so'n bietjie verder, daar sien ons ook een luiperd, ons kyk nog so'n bietjie, en daar sien ons een stinkmuis hond, en ons wil sommer die diere skiet, en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark, en ons sê, hier is reg, maar skoonpa lyk maar bietjie norserig. Ons klim in die bakkie, ons ry een ver eind, ons kom maar by die volgende stuk oop grond, en ons klim uit, maar sien nie veel diere nie, maar na tydjie sien ons al bo in 'n boom, sien ons een bokmakierie voel, en ons kyk nog bietjie verder, en daar sien ons een vlakvark, en ek dog, man, ons skiet so met die vlakvark, en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark, ons sê, hier is recht, skoonpa, lyk nou eers norserig. En, so op na die bakkie toe, maar ek hoor een hengse slag hier achter my, en ek kyk so om, en ek sien my swaar lê op die grond, en ek sê vir hom, wat is fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor 'n boomwortel, en hy staan op, en hy so raai, loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou, kyk, nou lyk skoonpa norserig, nee, ons raai. Maar na so rukkie my swaar sê, jas ma, iets ry kan nou vreemd hier so jong, jes, en my skoonpa kyk net so die story so, en my swaar sê, ma wat, hier is een rechte asgat, hier so op die wildsplaas, en ons ry so eentje verder, en ons sien een boorkie wat sê, moet asjeblief nie kom krap in die asgat nie, hy gee baie probleme, en ons ry net verder, skoonpa, lyk nou so norserig nie, maar ons ry dier die vlaktes, en ons kom daar by die volgende stuk oop grond, en nou lyk skoonpa so norse, hy lyk soms of hy gaan tou opgooi, nee. Maar hy gaan haal sy verkyker, en hy kyk, en hy sê, daar sien ek, sien die uistervark al achter het bos, en hy hardloop, en hy gaan haal sy dubbeloop haalgeweer, en hy lê, en hy mik, en hy laat waai, en hy skiet die uistervark mors dood. Nou hardloop ons net om te kyk of die uistervark wel mors dood is. Ons kom maar aan, ons sien waarlik, daar lê die uistervark op sy rug met sy bene in die lug, en skoonpa is sommer nou baie bly, en hy vat die uistervark, ons hardloop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, en my swaar sê, o gats, die wiel is pap. En vergeet my gitaar in die saal, net so dat ek betyds die huis kan haal. Want hoe gauwer ek daar kom, hoe gauwer kan ek met jou praat. En ek weet ek moet het nie, het met nie, maar ek kan het nie help dat ek heel dag aan jou dink nie. En in die hand is ek van my kleuterskool bly droom. Dan maak die juffrou jou die hoofkarakter en vir my die bom. Dirk aan jou is ek, sit op, staan op, play. Ek voel nes die ontspring met al wat ek moet sê. Baby, baby, ek wil jou hê. Baby, baby, ek wil jou hê. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou so graag hê. En al wat ek wil doen is jou soen en met jou praat. Hoe de hel denk die juffrou, moet ek concentreer op al Want die rede hoekom jy so mooi is, is die probleem wat my meer pla. En ergste van ons, ons nie vergelyk ek vir jou nie, want jy laat lyk my ex maar redelijk val. Druk aan jou as ek sit ons gaan op le. Ek voel net so offspring, want al wat ek wil sê is baby, baby, ek wil jou he. Baby, baby, ek wil jou he. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou so graag he. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou so graag he. Ek dink aan jou as ek sit of staan of ble. Ek voel net so offspring, want al wat ek wil sê is baby, baby, ek wil jou he. Baby, baby, ek wil jou he. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou he. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou he. Ek wil jou, ek wil jou, ek wil jou so graag he. Speak what I can. Exato. Vais, tentas em português, tento, se estás a ter dificuldade, passas para inglês e nós vamos traduzir. Depois, we are going to ask you to choose like four or five musics that are important for you, important that you would like to listen on this conversation. Do I have to play them? No, no, no. You just Fala sobre e o Miguel depois encontra. Okay. Pronto, estamos de regresso ao nosso novo estúdio. Exatamente. Desde a semana passada. Temos feito aqui algumas sessões literárias, pouco literárias. Estamos na livraria Livros Tintos, na Avenida Eugênio de Andrade, no Fundão. Tintos, livros. Então, é um local onde o Jerónimo pode testar a sua literatura. Quando não há livros, há tintos. Exatamente. E... mais tintos ou mais livros? Não sei. Tanto uma como outra. Não, tanto uma como outra. Não, o Jerónimo já tem a coleção completa da Gina, não precisa de mais. Não, mas a pergunta é, então, já leste mais livros ou bebeste mais tintos? Mas é que não sei. Deve estar a brincar. Mas como é que pensas? Em garrafas, uma garrafa, um livro? Eu tenho uma biblioteca. Eu posso dizer que bebeste mais um milhão de tintos e não leste mais um milhão de livros. Não. Não, porque o tinto é recente, que eu bebia cerveja. Pronto, agora não há cerveja. Bem, mas hoje estamos aqui, depois de alguns programas aqui na casa e na livraria criada pelo nosso amigo Gabriel, Zef. Escrever no este apelido Zef. Zef, de onde é que veio o Zef? É um nickname? É uma alcunha? É sim, pseudonome. É no, o sobrenome? No sul-africano slang. É sentir Zef é uma coisa quase tuga. A tuba, mas... Ok. Mas com brincar, porque eu não é uma pessoa de... Slang. Calão. Porque eu gosto de carros velhos V8. Ah, é? Tipo American... Coisa. Sim, ah, é? Mas com uma mobile Zef. É uma coisa mais easy top. Zizi Top, sim, um pouco Zef. Zef, como, Zef Top, como a tua barba. As barbas grandes, sim. Mas olha, conta lá, podes contar, o Zef veio da África do Sul, já percorreu um bocado do mundo até vir aterrar aqui no Fundão, há quantos anos estás a viver cá? 2 anos e um pouco. Pronto. Ele é natural da África do Sul, qual é a tua cidade natal? Pretória. Pretória, sim. E está a viver no Fundão há 2 anos, com a mulher e com a... Tens uma filha pequenina? Sim. Que tem quantos anos? 5 anos. E que está cá na escola? à escola material. Temos que ir buscar daqui a 10 minutos, portanto isto tem que ser rápido. Porque é, mas quando, até vou zangar. Sim. Podes, o Zé já fala aqui um português muito decente para quem está cá há 2 anos, sobretudo para um sul-africano. Mas se quiseres, de vez em quando, se tiveres dificuldades em estares a dizer o que queres dizer, podes falar em inglês, bem, que o Jerónimo traduz, que é um excelente tradutor. Eu vou tentar português, mas o meu cérebro funcionar algumas vezes não. Está bem. Algumas vezes a minha boca é mais rápido. O cérebro da maior parte dos portugueses funciona exatamente assim. Às vezes funciona, outras vezes não. Pergunta, porquê é que vieste para o Fundão? O que é que trouxe para aqui? É uma questão, não sei, porque todos os dias pessoas perguntam-me esta questão. Mas foi um acaso, passaste por aqui? Por isso é uma coisa mistério, uma coisa mágica. Sim. Procuravas some um sítio para viver. Me and a couple of others, um clube de 2 anos. It's a couple of people that came here 2 years ago. Some people are from Fundão and they came here 2 years ago. They left, they went to Lisboa or other places. But 2 years ago, something happened. Um tipo de magnetismo. Sim. Apanhar-nos dentro do coração da Fundão. Então veio só traduzir rapidamente. Veio para aqui, alguns amigos que estavam cá foram para Lisboa, mas houve um certo magnetismo, um chamamento que o atraiu aqui ao Fundão. Pronto, e passados estes 2 anos, tua filha, tu além de, há aqui coisas em... Tu gostas de música e és também um escritor, tens livros, escreves... Fala aí um bocadinho do que era a tua paixão pelos livros e pela escrita. Sim, eu escrevi um livro na Irlanda no 2020, título All of Them Hipsters. Mas eu escrevi tudo a minha vida. Desde 4 anos, quando eu posso escrever, eu escrevo. Mas é tipo meio biográfico? Este livro é autobiográfico. É... pensamento. É uma autobiografia de um hipster, tu achas? Sim. Tu achas que és um hipster? O que é um hipster? Mais ou menos. Define lá o que é um hipster. Hipster é um boêmia, uma boêmia. Não um boêmio, é? Um boêmio, sim. Mas talvez 10 ou 15 anos atrás, hipsters era pessoas que foi em áreas um pouco atrasados ou fazer regeneração. Sim. Mas, por exemplo, isso não é um hipster de Londres. Um hipster de Londres é outra coisa. Sim. A city hipster is not the same thing as... No, not the same thing. É, por este livro, it's a title, Tongue in the Cheek. É um só brincar, hipsters, porque eu tenho uma barba, sim. É, hipsters foi grandes barbas, é baristas, sim. Fazer café, craft beer, não é? Esta coisa. Motos, não. Motorcycles? Motos, não. More cars. More cars, yeah. Old cars, carros americanos, ver... Hot rods, sim, estas coisas. Mas, isso tem tradução musical? O que é um hipster? O que é o movimento musical hipster? Diz-me aí coisas que tu achas que são bandas hipster. Não sei, because they listen to lots of different music. Vinyl. Hipsters gostam de vinil. Giros de vinil. E sim, de coisas vinil. Velhas, old stuff, vintage sim, stuff. Sim. É, estás com um hipster. O hipster é o Jerónimo é um hipster original. Já sou tanta coisa que só faltava essa. Então, e diz-me lá, Livraria Livros Tintos, estamos aqui que há um mês que abriste, qual é o conceito geral? O que é que querias fazer aqui? Estás a conseguir pelos vistos, tens de estar sempre cá, já tens aqui uma crowd, uma clientela. Sim, sim. Por maior parte, os nossos clientes são portugueses. Primeiro, we are a bookshop, não é uma livraria, mas também um outro espaço para encontrar cultura. Encontrar cultura é contra a cultura. Sim. E contra a cultura. Então, encontrar cultura. Encontrar cultura. Já faz trocadilhos. É, sim. Olha, que contra a cultura. Sim, é. Contra a cultura e contra a cultura. Para as pessoas se encontrarem. Sim, e o que é que as pessoas têm aqui? É um bom lema. Sed, mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea, mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines, se perdió con la infancia, se perdió con la infancia, se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa, caballo marinero nocturno de amanecida.

uma data de coleções do Círculo de Leitores. E ele tem aqui à venda A História da Arte Portuguesa em 10 volumes, que é uma pechincha. Venham cá, ficam a saber tudo sobre arte, porque está aqui para um preço de combate. Mas isto, os livros aqui são um pretexto também para outras coisas, não é? O que é que pretendes fazer mais? Cinema, música? Cinema, como um parceiro. Sim. De cinema, Cine Club Cardúnio. Semana passada, pela estrada fora, foi aqui, era aqui, e esta sexta, 12 de abril, Andres Thompson, Delirium Las Vegas, okay. Para Andres Thompson, com leituras de livro também. Depois pode-se beber. Cafezinho, cerveja, tinto. Branco também, ginja, e que é chá. O que é a tua bebida preferida? Agora, café. Nestes dias. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Midnight. então pronto, tens que ir buscar a tua filha à escola e vamos aqui propor-te, podes não fazer agora, depois podes mandar uma viagem musical, okay, que é desde a África do Sul até ao Fundão, ou seja, okay, músicas da tua infância da África que associas à cultura sul-africana que gostes, depois passando pela Irlanda, passando pelo movimento hipster, para chegar a Portugal, ao momento em que estamos. Não precisas de escolher agora. Vais-me mandar um WhatsAppada com uma escolha de 5 músicas, ou 6. 5 músicas. Façam esta viagem. A viagem de música. Ok. Mas podes escolher uma em especial para nos despedirmos de hoje. Ok. O que é que gostaria? Tu aqui também podemos, tu tens vinis, tens música aqui para ouvir. Vai lá escolher uma música para nos despedirmos hoje. Escolhe aí, não precisa ir lá. Na África do Sul, é esta cantora, é Kwesi Kombase. Kwesi é um nome, Kombase é o cozinha. Kwesi cozinha. Esta canção, Bicycle Sonder Slot, no africanês, na língua africanês, perto do holandês. Os Boers. Boers, sim. Os Boers. A casa Boer. Bicycle Sonder Slot, como expressar? Bicicleta sem... Sem o selim. Sem o acento. Sem o acento. Yeah. Sem without a lock. No, a lock. Without a lock. Cadeado. You know, like a bicycle, you have a chain. Sim. And you have a lock on it. Sim. Cadeado. É um cadeado. Cadeado. Cadeado. Garen, um doje, uns keiers mit koeldrank. Alleen in die kaja, van jeugdtijdse groen. Onthou jy die dag, van schoolbank en kersbrand. Die nachte met honde, en goed om te doen. Ek bring vir jou blomme, ek gee jou genot. Ek leen jou my bicycle, sonder een slot. Ek weet het is laat, en jou ma is slaap. Maar ek moes net vir jou sê, ek het jou lief soos die kaap. Ek het jou lief soos die kaap. Saam met ons balte, geklim in die somer. En fiets gerei al op die zoom van een droom. Wat is jy, as jy groot is, is die lewe net stroom op. Al ons vraag het gewapper, soos vleers aan een boom. Ek bring vir jou blomme, ek gee jou genot. Ek leen jou my bicycle sonder een slot. Ek weet, dit is laat en jou ma slaap. Maar ek moes net vir jou sê, ek het jou lief soos die kaap. Ek het jou lief soos die kaap. Karen, verstaan jy dat jare soos wyn kan oud word in kanne vol vriendskap en son? Weet jy dat net kinders liewe Jesus kan lief hê, maar dat kinders die wêreld al meer gaan verstom? Ek bring vir jou blomme, ek gee jou genot. Ek leen jou my bicycle sonder 'n slot. Ek weet dit is laat en jou ma slaap, maar ek moes net vir jou sê, ek het jou lief soos die kaap. Ek het jou lief soos die kaap. Olha, estas fotos aqui são o quê? A minha família. Ah, é? Espetacular. Tive vocês falam holandês? Bisavós. Eles não, é África do Sul, mas holandês. Sabes falar holandês? Tu és burro? Não falo holandês, mas percebi. Hoje, outra mulher traz um caixote de livros apicultura. Sim. Apicultura no holandês. Mas eu entendo todos. Sim. Mas não falo. Se calhar já falas melhor português que holandês, não? Sim. Mas como ler, talvez mais holandês. Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway in the shadows down below. Following their footsteps through the neon darkened corridors of silent desperation, never speaking to a soul. The poison air he's breathing has the dirty smell of dying, 'cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain. He minds the arrows and ignores the fatal echoes of the clicking of the turnstiles and the rattle of his chains. Oh, she said, Casey, it's been so long since I've seen you. Here, she said, just a kiss to make a body smile. See, she said, I've put on new stockings just to please you. Lord, she said, Casey, can you only stay a while? He leaves the underground and stops inside the Golden Crown for something wet to wipe away the chill that's on his bones. Seeing his reflection in the lives of all the lonely men who reach for anything they can to keep from going home. Corner case, he drinks his pint of bitter, never glancing in the mirror at the people passing by. Then he stumbles as he's leaving, and he wonders if the reason is the beer that's in his belly or the tear that's in his eye. Oh, she said, I suppose you seldom think about me. Now, she said, now that you've a family of your own. Still, she said, it's so blessed good to feel your body. Lord, she said, Casey, it's a shame to be alone. E sabes qual é que é o feminino de Boer? Não. Boer, sabes o que é que significa Boer? Quinteiro. Boerin. Boerin. Boerin. Feminino, não é? Ah, a sim. Mulher, não é? Boerin. Ah. Pois. É o que é Buran, sim. Buran. Mas é esta coisa com base, esta canção. Então qual é que é a música? É esta aqui, depois vai mandar uma lista dela. Bicycles é uma canção sobre. É uma canção sobre saudade. Saudade para a juventude. Sabes o que é saudade? Agora que estás em Portugal, já sabes o que é saudade? Yeah, I can understand the sentiment behind, atrás, sentir o terá saudade. It's saudade, não é? for youth. Okay. The song what is here is a groot is a levenis. What are we when we grow up? Is life just an uphill battle? Okay. Strum op is more like upstream. Is life just upstream? Mm. Like you know, like Musulman. See. Have to swim upstream. What are we when we grow up? Is life just upstream? All our questions are bandairas, like bandairas, but the kind that flies kites on a tree. Our questions are like kites on a tree, uh-huh. You know. And then it talks about Karen verstaan dat jaren is vain. Anus como vinho fazer velho no garrafas cheio com amizade e sol. You know, friendship, like good wine, gets better with age. That kind of thing. Então, muito bem, não estamos a roubar mais tempo, tens a tua filha. Exatamente. Ah, então. Ok, são 3:05. Oh. Portanto, tens a roubar mais tempo. That went too quickly.